César Zulu, 16, saída Azael, Leda, Bridge, primeira curva direita, 1208, 5563, transponder. Atendimento correto, chama para pushback, sonamento. Chama lá. Leda para a marcadora, Tampa Vista, Xanamé, 143, está precisando. 043, completa final, chama turma no 862, é bom pouso. Muito obrigado, eu agradeço a atenção, Xanamé, 143. Boa noite, Xanamé, 143, marcador, baixar, travar, tem o Tampa Vista. O meu 143, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o altímetro no 0, 1 no 6, e o vento é 1 no 7, 0 graus, com 6 12 de nós. Tem livre pouso no 1 no 0, Xanamé, 143. Chame a 143 no solo 09, ao livrar à direita, chame o solo em 1-21-9 e tenha uma boa noite. Obrigado, até a volta, 219 liberado, chame a 143. Chame a 143, liberando na escuta. Chame a 143, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o 1, chame a 143. 167 no 9, pushback estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Vai, volta para o táxi, 167. Paulo Gol no 601, 4, portão, puxa estacionamento. Gente, aguarde estimado menos de um minuto parado de aeronave no setor. Ok. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá. Gol no 273, autorização convincente da informação uniforme. Gente, autorizado com fins, nível 360 e Upper Zulu 10. Após bridge, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5567, coteja. Autorizado com 15-360, veio para o Zulu 10, Sprint, Upper Zulu 16, Nipsa. Decola na Dael, Leda, após Leda, boa, confirmando após Leda. Após Leda, Bridge. Após Leda, vai direto Bridge. Aciona 5567 e chama o controle 1208, o voo 1273. Cotejamento correto, chama para pushback sonhamento. Vai chamar. Puxa e acionamento, posição 05. 3897, aguarde a aeronave que vai passar no táxi. Aguardando 3897. Exato, vou na proa de mar para chegada, desce inicialmente para o nível 050. Estou no chame tonozão na meia do slot. Mare 050, uma chegada, local 3603. Salvador 601 está pronto para o táxi, 157, Campinas, 3 horas e 50. No 57 a bordo, altímetro 10 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, livre táxi, 2 no ponto de espera, boa noite, 60. Salvador, gol no 9, 40, Guarulhos, 380 para copa. Gente, saída prevista da Euler da Bridge, aguarde cópia. Israel Leda Bridge, agora dando foco. Vou no 940. Para o TAM 3297. Só aguardando a aeronave que está no setor de trás do pátio, vai iniciar o táxi. Sim, a gente está totalmente pronto para pushback 3297. Poderia chegar junto ao colega lá que dá para iniciar, não sei nem se foi a empresa. O mecânico está junto para a aeronave lá ainda, estão dando partida nos motores, aqui já estamos no nosso horário já limite. 567, estimado para início do táxi. Autorizado linha decolada 10, o vento é 170 graus com meia dúzia de nós e o altímetro 10, 16. Sim, a linha decola 10, gol 1601. Alterando Campinas, 4 horas e 15 de autonomia, para o táxi. 155 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via pátio, repasse através do portal 612. Pátio vai reportar através do 612, no 567. Voo no 940, pronto para cópia? Pronto, cópia, voo no 940. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5577, coteja. 360, a Persolu 16, da El Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, transporte 5577, gol no 940. Cancelamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará, gol no 940. Fez o gol no 567. Gente, observe o Airbus Patan no pushback, saindo do portão número 5. Segue via Índia Alfa no ponto de temperatura 18 decimal meia, bom gol. Índia Alfa no ponto de temperatura 18.6, 567, obrigado, boa noite. Boa noite, TAM 3294. Entre nível 1-70 para 1-50, informação. Telefone. 3294, sem identificação, autorizado de chegada a mais, desça para o nível 060, estou o altímetro 10, 1-6, 29 andar. Para 0 no 673. Foi de Safa. Controle, gol na 601, decolada. Contato radar, surpa nível 360, gol na 601. 1016, Índia, Alfa, 102.6, obrigado. Bom final de semana, 3217. Número 567, decolou os 24, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 1208, gol 567, grande, boa noite. Guarulhos 360. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Eulida Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5555, coteja. Para Guarulhos, no nível 360, Aper Zulu 16, saída da El, Leda, Bride, controle 1208 e transponder 5555. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. O 3897 da Tanta, livre de decolagem da 10, o vento é 1,70 graus com 62 de nós. Autorizado a decolagem da 38, toma 97. aeronave. A sua frente agora, 3 milhas, lado direito, é o farol da barra. Opa, desculpa então, é o farol da barra mesmo. 3, sim, tá 362. Nada. Então 3897, decolou os 28, controle em 120 decimal 8, bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. 3897. Salvador, boa noite, Otan 3897, saída da EL, 1810. 3897, contato radar, turbo nível 340, perfil da EL. Perfil da EL, 340, possibilidade de voar, lida? Autorizado. Obrigado. 601, passa nível 160, chama agora centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. Boa noite. Complete a aproximação, chama agora 286, bom pouso. 286, até já. Nível 060, tá 3894. Pista para 2000 pés, estou tímido, estou no 096, forma no localizador, tá? Informou que no farol da barra tem alguém usando o laser. Descendo para 2000, 10 no meio é o ajuste. Grato pela informação, tá 3894. 3 avistado, cheque o trem, Pinegal 10 no 8, perdão, 10 no meia. E o vento é 1 no 60 graus com 62 de nós, livre pouso na 10. Baixar travado, tá 3603, livre pouso. Passa nível 160, chama agora centro Recife, frequência 1288, alterna 260, boa viagem. 1288, 260, Recife, 1567, graças, boa. 3603 no solo aos 34, Olivrar à direita, solo em 121 decimal 9, tenha uma boa noite. Olivrar à direita, 1319, boa noite. Solo Salvador, 3603, livrou a pista na sua. 3603, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, vai reportante da Juliette, TAM 3603. Solo é o Gol 1273, está na número 8, para puxa, e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá. Estabilizou, TAM 3894. Pronto, aproximação, chame agora a torre, se é 186, bom pouso. 186, boa. 3897, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Obrigado, boa noite.